estou ficando um dia desse matéria de 2050, desejo a Matheus mais dura de batalha com a nossa, eu gostaria que eu sou o final da visão da nossa. destino está autorizado via Taxi Lima, mais que Quebec. A porta da Quebec está em direto de São Paulo. Equipagem de Sonor 7, vento variável com 2 nós. Controle Salvador, 90, decimal 8, ponto. Controle 108, muito obrigado, Moisés. Controle Salvador, bom dia, Xané 63, 1.510, mansão. Fono, bom dia, com a questão da sua, na sua, no 3.8.0, foi direto liga. autorizado via 7, bate 1, bate 6 Lima, uma porta em Santana da Lima para ingresso conosco. Eu não leio com os dias dos seus dias, chegador mediano para 2006, a última 009. Bom dia, desta dia, chegada ao Amazonas para 3006, ajuste a 009. Ajuste em fono, chame 108, desistiu em fono, 22, decimal 35, ótimo, 25, decimal 1. Autorizado o Lima, ingresso da altura 35, para subir a pista, na porta caminhada, no pronto para decolar, gente, que está no site. Ingresso da altura 35, decolagem autorizada para o nosso site do Vento Calmo. Guarulhos, só confirme o nível de solicitação. 2, onde a pronta autoridade de recepção reporta a estabilidade. Falou, Bandeira, via Foxtrot, utilidade via Alfa Juliette, portão 09 na mídia. Foxtrot, Alfa Juliette, portão 09 na mídia. 732, tomou na mídia. Voo 9772, pouso utilizado 10, 202, 90 graus, 022. Voo 10, voo zero, Vênus e variável com 2. Alfa India, no ponto de pé, reporte pronto, 2190. Zero graus, 02.